Você está anotando? Anote aí um modelo de 5 passos para a cura. Um modelo de 5 passos para a cura divina. 1 Coríntios 10, 33, fala da nossa motivação. Tanto faz desse ministério, que nós estamos chamando Ministério do Altar, tanto faz ser do Ministério do Acolhimento aqui dentro, na parte interna, como no Ministério do Acolhimento na parte externa desse prédio, como o pessoal que arruma a mesa para ceia, aqueles que organizam a mesa de honra para os nossos convidados, aqueles que trabalham com o Ministério de Crianças, todos, indistintamente, aqueles que estão ministrando louvor aqui, todos, não existe aquele que vai pregar aqui, aquele que vai fazer a ordem do culto, aquele que serve a água para o pregador, todos indistintamente, ninguém aqui é mais importante do que o outro nessas funções. Ninguém é mais importante. Todos estamos com um grande propósito, um único objetivo, que é salvar vidas. Salvar vidas. Quem cuida de criança, o propósito é salvar vidas. Se alguém perguntar, o que é que você faz? Eu sou professora de criança. Não, diga, eu coopero aqui para salvar vidas. O que você está fazendo? Eu sou do acolhimento aqui no estacionamento. Não, eu estou salvando vidas. O que você está fazendo? Eu coloco água para o pregador. Não, você está salvando vidas. E o que você faz? Eu estou no Ministério do Altar, ministrando cura, abençoando a vida das pessoas, carentes, sofredoras. Não, você tem que dizer, eu estou salvando vidas. Tudo que nós fazemos, se... aí alguém pergunta, o que você faz aqui? Eu varro aqui, arrumo as cadeiras. Não, isso é muito, muito baixo. Você está salvando vidas. Amém, gente? O que nós estamos fazendo é buscando isso em torno daquilo que Jesus disse, eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Porque senão alguém pode pensar assim, não, aquela tarefa ela é mais importante do que essa. Aquela tarefa que é mais importante requer que aquela pessoa tenha um sorriso. Essa aqui nem tanto, né? Porque sabe como é que é? Às vezes até meio chato servir nessa função. E tem umas pessoas que pegam no pé da gente, que são mal educadas, que não reconhecem. Não, ninguém é mais importante do que ninguém. Todos são importantes. Todas as funções, todos os ministérios, porque nós somos uma comunidade, um grupo, que nós estamos em torno daquilo que Jesus veio fazer aqui na terra, e ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Amém? Dado uma tarefa para você lá na célula, para ministrar oferta, faça de todo o coração. Por quê? Porque você está salvando vidas. Amém, gente? Eu vou organizar o louvor, vou ministrar o louvor na célula. Faça com garra. Eu estou salvando vidas. Como não? Aquela oferta ministrada com amor, com carinho, sabe assim, com uma motivação correta. O convidado vai perceber isso, e isso não vai servir de escândalo para ele, pelo contrário, ele até vai ajudar você também a salvar vidas, vai depositar a oferta dele lá. Aquele louvor feito na célula vai abrir os céus na célula, e aquele nosso convidado vai receber Jesus, vai ser tocado por Jesus. E se não tiver um convidado, o louvor da célula vai abrir os céus para que a glória de Deus venha e a célula seja avivada e receba paixão para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Amém, gente? Amém? Aí eu queria que ninguém conversasse, tá? Porque é até falta de educação, esse momento tão nobre de ensino. Por favor, fique ligado aqui, porque a gente gastou horas e horas orando na presença de Deus, buscando a Deus. Não desperdice isso não, tá bom? Então fica ligadão aqui. Glória a Deus. Muito bem. 1 Coríntios 10:33. 1 Coríntios 10:33. Enquanto você está procurando, eu vou dar esse tempinho para você procurar. Eu lembro a primeira vez que eu vi a manifestação, uma manifestação de demônios. Eu fiquei aterrorizado. Minhas pernas tremiam. De repente, aquela igreja, que parecia tão santa, aqueles irmãos tão poderosos, aqueles crentes que eu nunca pensei que podia ter um capiroto perturbando eles, daqui a pouco estavam babando, grunhindo, rolando pelo chão. E não era só um, não, era vários. Disse, meu Deus, aquela irmã, meu Deus, aquele irmão. E aí, a minha teologia foi para o beleléu, que a minha teologia dizia que um cristão não pode ter um capirote, não pode ter um demônio. Aí não foi fácil, foi uns 3 meses de crise. E aí o pastor Timóteo disse assim, Genildo, por que que tu anda tão inseguro? É possível sim. Aí eu fui aprender que no original, quando fala endemoninhado, está falando de alguém, poderia ser traduzido possuidor de um demônio. Necessariamente o demônio não está dentro da pessoa, pode ser que andar de pendurado na perna dela. Por alguma razão, aquele espírito ainda está ali, talvez por causa do lixo que aquela pessoa ainda carrega. E lixo atrai moscas, lixo atrai ratos, atrai baratas. Quando o lixo é tirado, os ratos desaparecem, as baratas não vêm mais e nem as moscas, porque foi tirado o lixo. E é um processo. Eu lembro, eu não vou ficar só contando experiência, hoje eu, naquela introdução minha, eu tenho que contar a experiência. Eu lembro, eu fui ministrar, eu estava atendendo um rapaz num discipulado, já tive um discipulado muito, muito forte. E na hora que eu fui orar por ele, manifestou uma entidade e deformou o rosto dele. O rosto dele ficou igual o rosto do Máscara. O queixo, aquela cara, a Simone passou lá e viu eu conversando com ele. Depois a Simone passou, viu ele manifestado lá nessa entidade. Ela disse, amor, aí eu falei, o que foi? É aquele rapaz de Sé, olha só. Olha o que o demônio faz, ele deforma. Assim como a gente se aproxima de Deus, a gente vai ficando mais parecido com o Senhor. Até o nosso rosto vai mudando, os nossos olhos vão mudando. As pessoas podem olhar dentro dos nossos olhos e ver algo diferente, algo bom. Como você andando na rua, experimente ficar olhando. Peça para o Senhor, Senhor, me dá discernimento. Eu vou olhar nos olhos das pessoas na rua. Você vai ver olhos estranhos, com um brilho estranho, com uma encarada estranha. Aí você vai perceber, esse aí está parecido com o pai dele, né? Está parecido com o papai, só falta nascer o chifre na cabeça. Como a gente andando com Deus, a gente vai se tornando mais parecido com o Senhor. Amém? Então aí foi ministrada a libertação nesse rapaz, E para minha surpresa, eu perguntei, eu não entendo isso, porque a gente vai aprendendo. Como é que é? Você crê que você é salvo? Eu creio, e citou até a base bíblica. Você crê mesmo, cara, que tu nasceu de novo? Eu creio, pastor. Então me explica esse negócio, cara, que eu não entendo. Como é que pode, se tu crê que tu nasceu de novo, se tu crê que tu é salvo, então tu é templo do Espírito Santo. Como é que um maligno desse pode coexistir? Uma coisa dessa suja, asquerosa, podre, pode coexistir numa casa em que o inquilino principal é o Espírito Santo? Como é que pode isso? Ele falou algo assim, irmãos, e eu não vou transformar isso numa doutrina, mas ele falou algo assim, ele disse, pastor, sabe como eu me sinto? Porque tinha muitas coisas, ele fazia viagens astrais, ele saía de uma cidade para outra, às vezes ele queria vir visitar pessoas aqui em Belém, ele saía de lá, ele colocava uma música, se concentrava, deitava, relaxava, aí ele saía, ele disse que ele navegava pelo espaço, e quando chegava perto de Belém, ele via interferências nos céus de Belém, impedindo ele de chegar. Isso se chama viagem astral. O cara estava nesse nível. Ele disse, sabe como eu me sinto, pastor? É como se eu fosse uma casa. E aí tem quartos, vários quartos. A maioria desses quartos é tudo Jesus que manda. Mas ainda, pastor, na minha vida tem alguns quartos que não é Jesus que manda. Então é por aí que eu sinto que essa entidade chega. Aí eu fiquei assim, ó. Igual aquele desenhozinho que tem, aquela carinha, né, do WhatsApp, né? E aí eu entendi. Não é pelo fato, porque o Senhor disse para o Paulo assim, olha só a sacada. Lá quando Paulo dá o testemunho perante o rei com gripe, não é o rei com gripe não, o rei Agripa, tá, irmão? Eu estou brincando com você. Ele diz assim, olha, eu recebi uma visão, o Senhor disse, olha, tu vai para os gentios para os quais eu te envio, para convertê-los das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam herança pela fé em mim. Aí você vê um processo. Por isso que esse ministério vai ser, o Senhor vai estar levantando vocês para esse ministério. Convertê-lo das trevas para a luz é uma etapa. Do governo de Satanás para Deus é outra etapa. A fim de que recebam herança pela fé em mim. Alguém podia até procurar esse endereço lá no livro de Atos. Mas eu estava num seminário mega top das galáxias como aluno. E chegou um professor lá que arrebentou com todo mundo e ainda fez apelo para os alunos, futuros missionários. Quem aqui quer aceitar Jesus? Porque é um processo. E não é garantia que todo mundo realmente é salvo e tem permitido Jesus ser o Senhor da sua vida. Então, irmão, muitas vezes as pessoas vão chegando aqui e Jesus estabelece uma cabeça de ponte na vida delas. O que é cabeça de ponte? É uma linguagem militar. Porque quando teve a Guerra do Pacífico, os americanos chegaram naquelas ilhas infestadas de japoneses, só que os japoneses estavam armados até o fio do cabelo, aguardando os americanos para arrebentar com eles. E o que os americanos faziam? Os americanos estabeleciam numa praia, algum lugar da ilha, uma cabeça de ponte. Aí eles desembarcavam e se tinha japonês, eles já bum, bum, bum, já jogavam bomba e dominavam uma região. Depois de dominar a região, se aquartelarem, montarem as bases de operação, hospital e etc, etc, etc, eles faziam as incursões para o interior da ilha, dominando, tomando, conquistando, expulsando e derrotando os japoneses. Então, quando alguém diz, Jesus, eu te recebo na minha vida, pode ser que inicialmente, tem alguns casos que eu já vi gente que recebeu Jesus, que nunca mais manifestou nem um capiroto, como eu vi um cara, essa é a história de um cara, que é até, que eu conheço pessoalmente ele, ele era tão endemoniado, ficava tão endemoniado no interior, o pai levava de canoa lá para o pajé, durante a ida de canoa, os botos cheios de demônios, só faltava colocar aquela canoa para o fundo, porque ele estava, ele era muito possesso. Mas um dia teve um culto na frente de uma casa vizinha dele, e colocaram um hino lá naquelas vitrolas antigas, sabe, aquela, coloca o bracinho lá e sai o som. Disco de vinil, e aquela música de louvor, esse homem começou a olhar para o céu, e começou a clamar por Jesus, começou a chorar, e disse, Jesus, entra na minha vida. E Jesus entrou na vida dele, e nunca mais esse homem, ninguém disse um sai no nome de Jesus, porque não precisava. Mas tem vários casos que é um processo. Uma cabeça de ponte estabelecida. Eis a razão que às vezes a gente se engana, irmão. A pessoa parece que está firme aqui. Quando a gente diz, irmão, está firme aqui. O demônio quer separar da esposa. O demônio, a mulher quer separar do marido. E aquela confusão. E nós ficamos muitas vezes lutando. Sem visão. Sem visão, dando tiro para tudo quanto é lado. Não, meu irmão. Eu não vou, como a Simone dizia, às vezes era tão extremista que ela dizia, amor, tu já está vendo o demônio casca de bananas, quer dizer, escorregou numa casca de banana, sai diabo, não é o diabo, uma casca de banana que está lá. Mas eu prefiro andar com um crente que vê demônio em casca de bananas do que aquele que é tudo natural e que luta pelo braço da carne. Você vê as confusões, às vezes, que tem nos setores, que tem na área, e você corre para cá, meu irmão, e aquela loucura, capeta, capeta, nós temos que ser ungidos por Deus, aliás, nós já somos ungidos por Deus, para chegar e dizer, olha, demônio, mas não adianta, irmãos, a pessoa, a gente cortar só os galhos, não adianta, porque cortar o galho onde o urubu senta, não vai resolver. Ele vai querer vir para outro galho. O segredo mesmo é cortar todos os galhos e tirar essa árvore pela raiz. Acabou, meu filho. É o processo de cura, muitas vezes, de libertação. Quantos aqui estão me entendendo, gente? Deus está levantando vocês para isso. Amém? Deus está te levantando para isso. Talvez a sua canelinha vai tremer como a minha. Fiquei uns 3 meses apavorado com isso. Meu Deus, mas ela não estava, Timóteo, nas vigílias. Estava, qual é o problema? Então, no original, endemoniado, é alguém que possui um demônio. Eu vejo aquela pessoa cotumache na pornografia, cotumache no adultério, mesmo se dizendo crente. Porque começa com as obras da carne. São 9 manifestações da carne, eu acho. Começa com obras da carne, mas das obras da carne começam as infiltrações demoníacas. Porque aquele que tu te oferece, diz em Romano, como servo, disse você é servo, seja do pecado para a injustiça e para a iniquidade, ou seja, servo da justiça para a santificação. Mas aquele que se você se oferece como servo, disse você é servo. E tem gente que, infelizmente, por falta de domínio próprio, ainda se oferece para as pombagiras através da pornografia, na internet, né? Através da lascívia. Não pode ver uma mulher que já tira a roupa. E está lá incubado, não procura ajuda, discipulado, não abre. Então, daquele, dizem Romano, que você se oferece como servo, é desse você é servo. Então, por isso que a Bíblia diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Amém, gente? Essas coisas eu nem planejo para falar. Eu só digo, Senhor, eu quero ser guiado pelo teu Espírito, consciente e inconscientemente. Então eu creio que o Espírito Santo está falando aqui, usando esse vaso de barro. Isso não está no script. Nem sei nem por que eu estou falando, mas eu estou falando. Para você ter a revelação, entendimento, que pode ser que tenha alguém, mesmo se dizendo cristão, possuidor de um demônio. E aquela pessoa não anda, aquela pessoa não prospera, aquela pessoa é dois passos para frente, três para trás, e você luta com ela, você batalha com ela. Por isso que às vezes quando o pastor Marcelo, eu entrego alguns casos para o pastor Marcelo, e disse, esquece teu tempo de crente, fique em pé aí, baixa o braço, como é, Marcelo, o que tu diz? Pense, marcha o teu braço, fecha teus olhos e pensa em Jesus. Pabu! Aí começa os capirotos a sair. Entendeu? Teve um discípulo que o cara era igual um túmulo, não falava. Disse, rapaz, esse cara é cheio de demônio. Pastor, ora por mim, pastor, ora por mim. O que foi, rapaz? A vida daquela irmã do louvor, eu estou com vontade de rasgar ela na faca. Não sei por que eu sinto isso. Aí já pensou um crente desse? Meu discípulo? Ah, meu irmão. Ah, vamos conversar. Ela não tinha bloco de nota no celular, não. Era um cadernão mesmo. Acaso sou eu, Senhor? Aí, irmãos, entenda bem, isso eu só faço, como tem aquele programa de televisão que o cara engole espada, e diz, não faça isso em casa. A gente não diz isso, não faça essas experiências em casa. Então eu te digo, não faça essa experiência se o Espírito Santo não te dirigir. Aí eu botei a mão na cabeça dele, pum, manifestou lá uma entidade. E eu descobri na Bíblia um segredo de autoridade. Jesus sempre não disse quem ele era. Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Aí Jesus ficava quieto, até que o sumo sacerdote disse assim, eu te conjuro pelo Deus vivo que tu me diga quem tu és. Ah, meu amigo, aí não tinha jeito. Por quê? Porque ele invocou a autoridade que estava sobre Jesus. Aí Jesus admitiu quem ele era. Aí pronto, aí eles tinham um prato cheio para acusar ele de blasfêmia e tudo mais. E algumas vezes eu uso esse segredo. Eu sei que ele é mentiroso. Eu ponho ele sob conjuração, eu te conjuro pelo Deus vivo que tu me digas por que é que tu estás na vida dele. E ele começou a me contar, ele matou o fulano, ele fez assim para matar, e eu escrevendo no caderno, e quem mais, senhor fulano, e como era o nome desse cidadão que ele matou, era assim o apelido dele, foi anotando, olha a ficha. Depois eu fiz assim, sai, sai. Aí, o que foi? Foi, pastor? É, rapaz, vamos conversar. Será, irmão, que eu vou ter que fazer assim com os discípulos para eles serem transparentes? Vamos conversar. Como é que é mesmo esse cara que tu matou em tal lugar? Hã? O que, pastor? Quem lhe contou isso? Quem foi que lhe contou? Não esquenta, não. Só queria que tu falasse, que tu dissesse tu mesmo, que tu chegasse ao arrependimento, entendeu? Então, vou te falar, irmão, Deus vai te usar, amém? E pode usar um cara que nem eu, pode usar você também. Glória a Deus. 1 Coríntios 10, 33. O que diz aqui na revista da linguagem de hoje, na tradução linguagem de hoje, façam como eu, procuro agradar a todos em tudo que faço, não faço pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. E isso serve para tudo, irmão. Para tudo. Esse é o texto base daquela palavra, desenvolvendo uma personalidade agradável. Eu não gosto muito de criança, mas eu faço tudo. Eu vou começar a gostar de criança. Eu não estou dizendo que eu não gosto, eu gosto de criança. Mas tem gente que não gosta de certas coisas. Teve um que veio pedir para mim, eu disse, poxa, querido, você é tão craque nisso, porque quando eu começava a orar, era gente vomitando, era um negócio terrível. Demônio saindo, era... E ele tinha que ficar segurando o saco para as pessoas vomitar dentro. Ele era meu auxiliar dos assuntos estratégicos de libertação através do vômito. Pode um negócio desse, mano? Ele veio e pediu um dia para mim, pastor, me libere desse ministério. Por que, querido? É tão poderoso, rapaz, você me ajudar. Não, porque eu não aguento. Quando eles começam a vomitar dentro do saco, eu também sinto vontade de vomitar do outro lado, de tanto nojo. Claro, eu estou mais brincando com você, mas isso é verdade mesmo. É verdade, né, Marcelo? Tinha os caras que já ficavam, né, de prontidão. Quando eu começava a orar, eles já ficavam de prontidão, tudo com aquele saco de lixo na mão. Daqui a pouco começava. Corre lá. Não vomita no chão. Vomita aqui dentro do saco. Então, Paulo diz isso na linguagem de hoje. Depois, ele fala assim também na NVI. Eu gosto muito. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Amém? Quem está no acolhimento, quem está servindo água, quem está cuidando de criança, quem está na parte externa do acolhimento, na parte interna, quem está na cantina, o que for, cuidando de criança, até congregando, eu estou aqui para cooperar, para que aquele convidado, aquele irmão, sinta feliz aqui. Você viu que às vezes eu sou tentado, porque eu estou ligado com aquilo que eu vou falar, às vezes se fosse uma tentação de querer, aí vem um texto na minha mente que eu posso usar na pregação, mas aí naquela hora é uma luta para mim, mas eu deixo meu celular e aí eu vou para aquele momento da comunhão, que a gente abraça, dá boas-vindas. Tem gente que não faz isso, porque ainda não entendeu que no congregar dele, ele não tem que buscar o interesse dele, mas os de muitos para que sejam salvos. Às vezes um abraço, um sorriso de boas-vindas, um aperto de mão, faz toda a diferença para alguém se sentir feliz e abençoado aqui nesse lugar. Amém, gente? Em qualquer lugar, na célula também. Então tem que ter esse entendimento, a renúncia do ego, a renúncia do egoísmo, do meu próprio interesse. Ah, uma vontade depois do culto de bater papo com fulano, mas cara, nós temos uma missão aqui, não é uma, tem que ser uma coisa demorada até meia-noite, espero, porque algumas vezes eu chegava quase uma da manhã em casa, até que eu fui cansando, perdão da expressão, tá, irmão, do ego aí do Pará, eu dizia, cara, tá demorando demais esses capeta, às vezes estava demorando, eu quero ir embora para casa, eu dizia assim, ó, segura na mão do outro aí, faz fila, que eu quero ir embora, pode segurar na mão do outro aí, sai todo mundo, aí a pessoa ficava bem, aí eu voltava, porque quando sai um, entra outro, cara, que negócio é esse? Segura na mão todo mundo aí, essa cambada aí, sai todo mundo de uma vez. Pronto. Então, queridos, existe esses cinco passos para a cura. Vou falar os cinco. Primeiro, uma entrevista, ou uma conversa inicial, uma entrevista. Entrevista. Uma entrevista inicial, número 2, um diagnóstico ou uma conclusão de que obra é aquela. Quem é que está ali, como é que está ali, o que é que está acontecendo, diagnóstico. Terceiro, escolhendo a forma, uma forma de ministração. Como é que eu vou ministrar na vida dessa pessoa, guiado única e exclusivamente pelo Espírito Santo? Quarto, a própria ministração em si. E quinto, uma orientação após a ministração. Isso pode ser feito de forma rápida. Meu Deus, isso vai levar uma manhã inteira. Não. Depois que você vai, no começo, você talvez até demore um pouquinho mais, mas depois se torna um estilo. Pode ser que alguém tenha... Eu vou repetir. Se torna um estilo que você faz isso, bum, bum, bum, bum, bum. Sabe, as cinco coisas, você vai ganhando a experiência, porque a gente aprende a fazer o quê? Fazendo. Diga, a gente aprende a fazer fazendo. Amém, gente? Eu posso te dar as dicas, te dar a receita do bolo, mas na verdade é só a prática, né? Você vai aprender. Até um dia lá que tinha uma turma ministrando libertação, caiu o óculos, era um culto ao ar livre, caiu o óculos do irmão lá, na hora da... Era a gente caindo, capirotado, um culto ao ar livre, e pá, no irmão, caiu o óculos dele. E ele, desesperado, ele tinha muito estigmatismo, ele já não enxergava nada. E se agachou lá e começou a procurar o óculos no meio da grama, e a equipe chegou e tá, pegou o cara. Ele, meu óculos, meu espírito de óculos, tá amarrado. Não, irmão, meu óculos caiu, cara, não tô chegando nada. Então, às vezes, isso é uma história verídica, irmão. Às vezes a gente vai cometer erros. Infelizmente, uma pessoal da nossa equipe, eles deslocaram o joelho de uma mulher endemoniada, segurando a mulher, deslocaram o joelho da mulher. Você tem que ter muita coragem. Às vezes os demônios manifestam sufocando as pessoas. Se você ficar em pânico, você pensa que a pessoa vai morrer mesmo naquela hora, e é como se ela estivesse morrendo, sem poder respirar. E aí, você entrar em pânico, fica paralisado. Não, você tem que agir, dê-lhe um grito lá no nome de Jesus para ele soltar, e daqui a pouco a pessoa está bem. Não é não, pastor Marcelo? Então a gente vai aprendendo. Uma vez manifestou o maligno lá do Ribeirinho, ele deu-lhe um soco em mim, outro no Marcelo e outro no Sérgio. Ele disse, agora eu vou me embora. Eu disse, ei, agora tu não vai. Quem manda vir bater em nós? Você vai receber muito fogo aqui antes de ir. Então, eu vou repetir, uma entrevista inicial. Jesus fez isso, ele perguntou para o pai do jovem com espírito epilético, quanto tempo que sucede isso? Jesus fez entrevista. Jesus perguntou, Jesus não sabia tudo a revelação, não. Às vezes ele precisava perguntar, ele era um homem cheio do Espírito Santo, como eu e você, cheio do Espírito Santo, também podemos realizar obras maiores. Ah, é, mas ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem, ele escolheu agir como homem, um ministro do Evangelho, cheio do Espírito Santo. E tem gente que não entende isso. Tem pregador aí como Reinhard Bank, que reúne aí 5, 6 milhões de pessoas, numa noite de que foram mais de 1 milhão e 200 mil pessoas. Me diga, quanto foi que Jesus ganhou uma multidão assim no ministério dele? Mas está se cumprindo aquilo que Jesus disse, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então a gente tem que se deixar treinar pelo Espírito Santo, na prática, ouvindo a voz dele. Tinha uma senhora lá, estou com dor de cabeça. Ai, dor de cabeça. Aí eu botava a mão, em nome de Jesus, ela, em nome de Jesus, sai toda a obra maligna. Ela ficava igual uma gelatina, caía para o chão. Aí a galera levantava ela, colocava na cadeira. Era a mesma coisa, dor de cabeça. Nome de Jesus, pode sair. Caía, igual uma gelatina. Levanta de novo. E ficou nesse negócio. Aí eu parei, fiquei olhando. Eu disse, Senhor, o que é esse negócio aí? Aí veio na minha mente assim, de um amigo, que ele repreendia espírito de inflamação, que é uma loucura, espírito de inflamação, espírito de dor de cabeça, existe isso? Só que veio na minha mente, aí eu concluí o seguinte, que o Espírito Santo estava me dando uma orientação. Ai, dor de cabeça, de novo essa dor de cabeça. Aí eu disse, espírito de dor de cabeça, sai dela. Pronto. E aí? Su, pastor, está doendo? Não. E disse, nem vai doer mais, que ele foi embora, por causa do nome de Jesus. Amém? Então a gente tem que ouvir, eu já expulsei espírito de inflamação também, alguém doente. E a pessoa foi curada da inflamação. Disse, mas como? Porque o demônio pode estar dentro de uma célula. Está infectando células, um espírito imundo. Ele sai de lá e acabou. Muito bem, então vamos lá. Passo número 1, entrevista inicial. Poucas palavras, tá, irmãos? Eu vou te dar sugestões aqui. A pessoa vem aqui na frente, ela vem porque ela tem uma necessidade. Você não sabe qual é a necessidade. Se o Espírito Santo te revelar, muito bem. Se ele não te revelar, não te dá nenhuma visão, nenhum toque, né, nenhuma percepção, faça como Jesus. Jesus perguntou. Essa pergunta, essas perguntas vão fazer uma grande diferença. Uma primeira delas, não tem uma primeira, tá, irmão? Primeira regra que não tem regra. Não tem uma primeira. Agora, eles dizem que quando a gente pergunta o número da... O nome da pessoa, a gente estreita mais de 50% de barreira. Quando você pergunta o nome, a pessoa diz o nome e você se dirige a ela pelo nome. Agora, gente, eu preciso muito da misericórdia de Deus. Eu acho que eu vou ter que usar um bloquinho de nota comigo, sabe? Para escrever. Talvez você precise de um bloquinho de nota. Porque quando você pergunta o nome, você tem que registrar bem aquele nome. E eu já paguei muito mico por causa disso. Você pergunta, como é o seu nome? A pessoa diz, meu nome é fulano de tal. E você começa a falar com aquela pessoa pelo nome dela. Você já estreitou ali. Porque é necessário que haja um mínimo de vínculo, um mínimo de vínculo. A pessoa tem que saber que ela está em boas mãos, nas suas boas mãos e nas boas mãos de Jesus, de uma filha de Deus, de um filho de Deus, de um servo, de uma serva. Amém? Que muito ama a vida dela. Amém, gente? Amém? Quantos aqui estão me entendendo? Então você pode perguntar um nome. Aí depois você pode perguntar, o que, que você gostaria que eu orasse? Aí a pessoa vai dizer, ouça com esse ouvido e ouça com esse ouvido interno, porque ela pode estar dizendo uma coisa e você está ouvindo outra. Fica esperto, você é um instrumento de Deus. Ou pode perguntar, depois que ela falar o que é, você, quanto tempo que você tem esse problema? Aí a pessoa vai dizer. Depois tem outra pergunta. Você sabe qual é a causa disso? São perguntas que a gente pode fazer. Então, esse aqui é o momento de uma entrevista rápida. Agora, não é para ficar fazendo... Amarra meu sapato aqui, tá, por favor, meu servo. Meu auxiliar, meu Eliseu, amarra meu sapato aí. Brincadeira, tá aqui. Isso é uma benção. Glória a Deus. Brincadeira, gente. Glória a Deus. É porque ficou mais fácil para mim. Eu me senti inspirado de pedir para você. E até não é nada de errado. Geralmente eu pergunto, você foi no médico? Eu orei por uma criança bem aqui, não sei quem foi que trouxe para mim. Eu perguntei para a mãe, já levou ele no médico? Já. O que o médico falou? Que ele tem uma infecção intestinal e tal. Está medicando ele? Tô. Beleza, vamos orar. Vou cooperar com o que o médico já está trabalhando. Entende? Nós somos cooperadores, nós somos parceiros. Nós somos parceiros dos psicólogos. Nós somos parceiros dos psiquiatras, nós somos parceiros dos médicos, todas as especialidades, nós somos parceiros dos ortopedistas, eles não são inimigos. Não caia no extremo de querer cortar a medicação, o tratamento de alguém, não faça essa besteira, porque você pode se enrolar e se complicar. Entende? Ah, não, está curado, em nome de Jesus, está curado, não tomo mais o remédio. Não faça isso, não. Uma vez, se foi diabetes, ele toma insulina injetável, uma hora lá ele vai tomar uma insulina, vai ficar meio ruim, ele vai descobrir que ele não precisa mais, pronto. Entendeu? Deus vai conduzir, Deus vai botar a mão. O cara foi numa campanha, tinha um óculos fundo de garrafa, recebeu oração, foi para casa, ainda não estava manifestando a cura. Ele dormiu, quando acordou de manhã, que botou o óculos, disse, meu Deus, o pastor orou por mim, ontem eu vi que foi cego. Aí depois ele, assim, ele tirou o óculos e enxergou perfeitamente. Aí que ele descobriu que ele não precisava mais do óculos. Amém? Então não fique mandando ninguém jogar remédio fora, a não ser que realmente você ouviu, você já está craque e ouviu mesmo, e aquela pessoa fluiu na fé contigo, né? Porque já vi casos assim, de uma mulher veio torta assim, pastor, estou com problema na coluna, eu fiquei olhando para ela, o que eu faço? Já fico, o que eu faço, Espírito Santo? Ele disse, pegue o braço dela do lado oposto, ela estava assim, eu peguei do outro lado, ele disse, agora puxe. Pum! Ela caiu sentada no chão, foi um mico assim, tem umas gracinhas que quiseram rir, eu fiquei tão constrangido com aquilo, que eu não esperava que ela fosse cair sentada no chão. Mas também quando essa mulher, talvez com vergonha, se levantou tão rápido, certinha a coluna dela. E aí, estou, passou a dor, não estou mais sentindo nada. Não estou tintindo nada mais. Eu li de um pregador que o cara surdo veio, surdo mesmo, totalmente de um lado. Ele deu-lhe. Aí começou, o que eu faço? Deu um pescotapa, deu um tapa no ouvido, era ouvido direito, parece, ouvido esquerdo, deu um tapa no ouvido dele. Ele começou a discutir, Senhor, mas a tua palavra diz que é para impor as mãos, não é para dar tapão no pé do ouvido de ninguém. Aí pronto, ele sentiu que como a unção fosse, e ele disse, Senhor, é o Senhor mesmo, eu estou te ordenando. Aí ele deu-lhe, pá, deu um estrondo. O cara caiu para o chão e se levantou totalmente curado do ouvido. Aí o pessoal disse, cara, doeu? Ele disse, não, ele tocou suavemente em mim. Eu estou falando de umas coisas loucas que podem acontecer, gente. Não quer dizer que toda vez é assim. Vai chegar aqui, Deus mandou a esse... Pelo amor de Deus, começar a dar tapa nos outros. Fui ministrar com o pastor Eibe, o pessoal vinha na fila para receber unção, e Deus realmente me deu aquela direção que era para me dar um murro na barriga dos caras e dizer, beba! Tum! Aí os caras caíram lá no chão, cheio do Espírito Santo. Aí o pastor Eibe disse, Genildo, agora vai lá, que ele é todo carinhoso, vai lá, agora abraça essa pessoa. Gente. Está bom, pastor, mas essa é a unção do touro selvagem. Lembra aquela vez que eu me disse a unção do touro selvagem do cara? Eu me disse, em nome de Jesus, porque a Bíblia diz, Deus exalta o meu poder como do boi selvagem. Você, que heresia que é essa? Está na Bíblia, né? Deus exalta o meu poder como do boi selvagem, derrama óleo fresco sobre a minha cabeça. Eu disse, em nome de Jesus, receba a unção do touro selvagem, do boi selvagem, em nome de Jesus. Aí o cara, bum, cheio da unção, foi me levando no peito, aí vai me levando, aí eu caí, o pai, o cara abaixa, eu caí, ele passou por cima de mim, deu na parede lá atrás. Não vá ministrar o som do boi selvagem, que ele pode te atropelar. Gente, se a gente seguir o Espírito Santo, a monotonia vai embora. A gente fica muito numa monotonia, numa mesmice. Aí a vida cristã perde a cor e o sabor, você não vê, você começa a tirar os milagres do evangelho, você começa a tirar o sobrenatural, e fica tudo natural. Mas João disse que se fosse escrever todos os milagres que Jesus fez, cara, não caberia, ele diz nos livros no mundo inteiro. Tem vários registros, mas não estão todos, aconteceu coisas muito loucas, pode esperar, gente. Você já viu que quando eles foram prender Jesus, que disse, a quem buscais? Jesus o Nazareno, sou eu. Bum, caíram todos para o chão. Só dele dizer, sou eu, caíram todos para o chão. Que poder é esse? É o poder que está sobre ti e sobre mim. Amém? É o mesmo poder. Vou te assaltar. Aí já pode manietar o assaltante. Muito bem. A pergunta, tá, irmãos? Às vezes pode, não é para demorar muito nisso aí não, senão você pode ficar a manhã toda. Número 2, o diagnóstico. Escute essa regra, não perca isso. Você não pode tornar natural o que é espiritual. E você não pode tornar espiritual o que é natural. Ah, isso é um capeta. Quem te disse que é? Eu, claro, ainda estou estudando isso, mas eu conheço pessoa de Deus que carregou e carrega até a função pastor ordenado. Que subia uma ira nessa pessoa, que ela tinha vontade de matar quem tivesse em volta. Cara, que negócio é esse desse capeta? Sabe como a pessoa ficou boa? Consultando um psiquiatra, consultando um médico, e o médico passou uma medicação. O cônjuge, depois eu liguei e eu disse, como é que está indo? O cônjuge feliz disse, é outra pessoa, depois que começou a tomar o medicamento. Como é que eu vou explicar um negócio desse? Agora essa pessoa deixou o medicamento, ela tem uma vida muito ativa de exercício, corre não sei quantos quilômetros por dia, e a segunda coisa que ela faz, vai para uma torre de oração toda manhã, ali essa pessoa busca Deus na palavra, se derrama na presença de Deus, não precisou mais daquela medicação. Então, cuidando fisicamente, virou quase um atleta, e o atleta também espiritual, não precisa mais da medicação. Como é que a gente vai explicar um negócio desse? Então, nem tudo que já viram na igreja evangélica do passado, amarraram, desamarraram, demônio até teve uma situação que diz que o demônio nem sabia mais o que ele fazia, porque era um grupo, um dizia sai, outro dizia está amarrado, sai, está amarrado, e aquele negócio lá, tudo mais. Disse, eu não posso sair, eu não sei, porque um dia está amarrado, outro dia sai, eu não sei o que eu faço. Entendeu? O demônio disse que não sabia o que ele fazia. Muito bem. Então não torne espiritual o que é natural, e o que é natural não torne espiritual, vice-versa. No diagnóstico você tem que ter a sacada. Esse é um problema físico. É uma doença produzida por vírus, bactérias, é algo com gente que já veio um defeito no gene dessa pessoa. Ninguém vai ser médico, tá, irmão? Mas a gente vai ter que ter uma sacada nisso aí. Agora, uma pessoa começa a descrever uma situação estranha, por isso que é bom perguntar, já foi no médico? Talvez até naquela hora você tenha que voltar para o passo número 1 e fazer mais perguntas. Porque a pessoa diz assim: olha, eu dói, eu sinto que tem uma coisa que se mexe, que sobe e desce. Tinha um cara que tinha um problema no abdômen, uma dor e uma bola aí dentro do abdômen. Eu fiz pergunta e tudo, aí eu já saquei. Disse: cara, isso não é algo natural. Isso é algo espiritual. Claro, como um homem, eu podia tocar na barriga, mulher, jamais. Por isso que às vezes não é bom um homem ministrar numa mulher sozinho, tem que ter outra mulher junto. Amém, gente? E um homem jamais de tocar em alguma parte de uma mulher. Teve um cara que uma vez nós convidamos, ele era poderosamente usado por Deus, mas ele já ia enfiando a mão no seio da mulher, nódulo no seio, sai, em nome de Jesus, sai, já botando mão no peito da mulher. Que negócio estranho. Se o marido se invocasse lá e desse-lhe um tiro nele, esse cara pegando no peito da minha mulher aqui, rapaz, entende? Então você tem que tomar cuidado na mulher, ó, cabeça. Algumas vezes eu já orei, mas eu pego a própria mão daquela mulher, coloco a minha mão aqui em cima, e quando tem alguém comigo, mas eu tocar, você tocar, não, porque às vezes o maligno só quer um pé, gente. A gente tem que ser esperto com isso. Então, ó, e se o decote é grande, homens, se o decote é grande, eu já ministrei assim. Já uma vez veio uma que, meu pai, o peito parecia que ia pular fora. E eu sou um pouco mais alto. Então, ponho a mão aqui, em nome de Jesus, fico falando em línguas, tem misericórdia, cura ela rapidamente. Não é melhor deixar, às vezes, uma mulher ministrar? Cure ela. Eu vou falando isso e dando dicas para vocês, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado. Então, você tem que nesse diagnóstico, você tem que ter a sacada. É físico? É espiritual? É emocional? Antes, eu, sinceramente, eu não tinha assim o dom de discernimento apurado. A pessoa, isso aqui, aí todo mundo dizia, é capeta. Eu tinha um método que eu não aconselho ninguém usar. Eu já usei, depois eu vi que era criancice da minha parte, eu fazia um alicate assim. Porque, irmãos, a pessoa endemoniada, ela não sente. Estou te falando. Pessoa endemoniada, ela não sente. Vai sentir depois. Um cara, um banco desse tamanho, ou maior do que esse, um banco de madeira, pesado, de maracateara, igual Angelim Pedra, aquele banco enorme que tinha a nossa igreja em Santarém. E eu era magro que dava dó, meu paletó listrado de uma listra só, de tão magro. Orando e jejuando, até o sabá vacalhava. Diz que se eu ia expulsar demônio, eu levantava a minha camisa e mostrava aquela costela de magreza, e o demônio saía com medo da costela que aparecia. Chamava até de Salmo 22, que diz assim: todos estão me encarando, minhas costelas, né? Você viu o Salmo 22? Salmo 22 é sobre a crucificação. Rapaz, o cara entrou, só para você entender esse lado aí. E ele entrou no prédio da igreja, assim, veio pelo corredor, e eu entrei atrás dele. Igual uma fera, o cara enorme. Sabe esses caras bombados, malhados, cheio de impinge, não, brincadeira. Bombado, um cara forte. Ele, quando eu falei, em nome de Jesus, eu gritei atrás dele. Rapaz, deu uma fúria nele, o demônio. Ele deu-lhe um chute. Num banco desse de maracateara, que jogou para o lado, assim, para a parede. Cara, eu digo, se esse bicho me pegar aqui, ele vai me estraçalhar todinho. E eu disse, está amarrado em nome de Jesus, mais com medo do que fé. E funcionou. Funciona, porque é o nome de Jesus, cara. Ai, pum, caiu no chão, começou a rolar. Expulsamos o bichão lá dele, Depois olha o tornozelo inchado e o cara sofrendo de dor, a gente com um gelo em cima. Mas quem disse que ele encapetado podia imaginar que ele fazia uma dessa? Então eu fazia assim, ó. Ah, pulando muito lá, eu só fazia assim, ó. E apertava, né? É, né, Gêmeos? Mano, vai me bater, olha, cara. Aí eu apertava e dava uma torcidinha assim, ó. Ai! Aí eu, fique calma, aquiete, sabe? Fique calma, você tá bem, respire fundo. Nada de capeta. Ai, ai, tem gente que tem problemas psicológicos, emocionais, carência, e que quer chamar atenção. Não, é, não tem disso? Pessoa que dá piti nela porque é carente de atenção e não é nada de capeta. Agora deve ser interessante para o Eide, o cara que estudou psicologia, a gente ministrar e ele vê ao vivo e a cores, porque ele, talvez até um psicólogo, um psiquiatra fique baratinado, tenha as explicações. Quem aqui já viu o filme Fragmentados? Já não assistiu não, né, Eide? Fragmentados. Que ali o cara manifesta vários tipos de personalidade. E a psiquiatria tem as explicações, talvez a psicologia, mas o psicólogo dos psicólogos, o psiquiatra dos psiquiatras, Jesus, ele dizia, sai dele, cala-te e sai desse homem, e ele saiu. Então, primeiro seguir o exemplo do mestre Jesus. Então, tem que ver nesse diagnóstico, como eu estava falando desse cara, essa dor no abdômen e uma bola que andava. Aí eu disse, onde é que está a bola? Está bem aqui, pastor. Eu botei a mão, eu falei assim, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele, que foi? A bola mudou para cá. É mesmo? Aí eu botei a mão desse lado, em nome de Jesus. O que foi? A bola veio aqui para o meio. Em nome de Jesus, a bola veio para cá, a bola subia, a bola baixava, a bola vinha para cá. Eu cansei daquela brincadeira, eu disse, ei, eu falo assim mesmo, ei, para de graça, em nome de Jesus, demônio, sai! E aí ele, o que foi? Pastor, senti que saiu como um vento aqui na lateral da minha barriga. E a bola? Foi embora, pastor, não estou sentindo mais nada. Acredite, um espírito dentro do abdômen daquele homem. Eles podem ficar dentro dos ouvidos, nas cordas vocais. Você pode ver as libertações de Jesus, como muitas vezes as curas de Jesus eram seguidas com libertação. Coisa mais poderosa, de repente uma pessoa... Eu orei por um cara, aquele, o demônio foi saindo de dentro do ouvido dele, ele gritava de dor, ah, muito feio. E aí ele diz que quando ele ia. Eu quase que, tanto assisti desenho, eu quase que imagino aquela coisa saindo assim, né, grotesca, saindo aí, pum! Ele disse que foi quando saiu totalmente, deu alguma explosão e o ouvido dele ficou de novo bom. Entende? Então, pode acontecer, e aí você tem que ir tendo essa sacada, e tem que pedir, irmãos, a Bíblia diz, buscai com zelo os melhores dons, você tem que pedir, e diz, Senhor, me dá discernimento de espíritos, eu quero saber se isso é algo humano, do espírito humano, se é algo, é uma ação aqui nesse ambiente de um anjo. Eu quero saber se é uma ação do Espírito Santo, uma ação de Deus. Eu quero saber se essa é uma operação demoníaca. E o dom de discernimento te habilita para você ver e ouvir no mundo espiritual, para discernir o que é. E alguma... não tem como a gente dar uma explicação. Às vezes eu olhei dentro dos olhos de alguém e eu vi aquele espírito imundo lá dentro. Como é que eu vou explicar isso para ti? Você que me deu uma compaixão tão grande, aquela pessoa passou perto de mim, me olhou assim, eu, tum, dentro do olho dela, e aí eu vi, não era o olho dela. Uma vez um cara estava sentado na minha frente, eu olhei para ele, os olhos dele cresceram, de uma forma animalesca, parece um monstro. Aí eu fiquei assustado, chegou meu coração, parece que ia sair pela boca. Às vezes eu estava num culto, às vezes sentado atrás, eu olhava, eu via demônios dentro do cabelo das pessoas, eles ficavam me encarando, do cabelo da pessoa, ele ficava me encarando assim. E eu fregava o olho. Cara, isso é brincadeira, o que eu estou vendo? Estou te falando, eu via como eu vejo você assim. Cara, que negócio é esse? Por exemplo, de ver gorilas enormes. Eu digo, não, isso é uma silhueta, essa parede é transparente, eu acho que tem alguma coisa por trás. E aqueles gorilas assim enormes. Que negócio é esse? Eu esfregava o olho. Era uma reunião de pastores chamado Dia do Perdão. Tinha uma parede na lateral, uma parede escura na lateral do palco, e eu via, e eu pensava que era alguma coisa, porque era lá no Emílio Gueldes, lá naquele museu, tinha alguma coisa, né? Que não é uma silhueta. Aí fiquei vendo ainda, aí depois eu digo, cara, eu vou lá. Aí eu fui, toquei aquela parede de cimento com um carpete escuro, não tinha nada de... parecia uma coisa transparente, que eu vi aquela movimentação daqueles gorilas enormes por trás. O que é isso? Um discernimento, mas eu devia ter agido mais. Pensa se eu tivesse o treinamento que eu tenho hoje, de perguntar, Senhor, que espíritos são esses? Que peludinho aí que são esses aí, Senhor? Por que eles estão aqui? O Senhor ia me contar tudinho, por quê? Algumas vezes eu ministrando aqui, as pessoas não entendiam, eu estou ministrando, a pessoa tem um espírito maligno, na hora que eu ponho a mão, ninguém aqui está ouvindo perto de mim, mas eu ouço, aquele demônio diz assim, eu não vou sair, mas não disse na boca da pessoa, agora como é que eu vou te explicar, como é que eu ouço isso? Eu não vou sair, aí todo mundo fica aqui, disse, cara, que bobeira é essa do pastor Jair? Eu disse, tu vai sair sim, eu vou matar ele ou ela, você vai matar coisa nenhuma, aí eu já estou na guerra aqui, mas quem está aqui do meu lado não está ouvindo nada, mas eu estou ouvindo. Então, irmão, busque, peça que o Senhor quer dar para você, quer te equipar. Batismo no Espírito Santo, todo mundo caído, falando em línguas, eu fui andando, de repente eu parei, uma irmã tão preciosa, falando em línguas, eu olhei e era um demônio, e era um barulhão, não dava para ela me ouvir, mas o demônio podia me ouvir. Eu disse, cala agora e sai dela. Aí ficou aquele rosto suave, e ela ficou respirando suave. Aí eu abençoei, Senhor, ondas de paz, da tua paz sobre ela. No meio daquela bagunça, ela nunca ia me ouvir, mas ele me ouviu, porque ele tinha a capacidade, por ser um espírito, de ouvir aquele comando, de receber aquele comando. Amém, gente? Então, diagnóstico. É uma coisa física? É espiritual? É emocional? Ou a causa é desconhecida? Cara, não dá nem para saber que negócio é esse. Por isso que eu te digo que de Deus nós somos cooperadores. Tem que perguntar para Ele. Senhor, o que é esse negócio aí? Talvez você vai ouvir, outras vezes não. Meu Deus, eu vou me empolgando, gente. O que é isso? Vou ter que parar aqui. E vocês já estão prontos para semana que vem a gente já começar a ministrar cura aqui? Amém? Vamos convidar algumas pessoas para a gente começar a fazer nossa avaliação. Segunda-feira que vem, convide. Pessoas que têm problema na coluna, às vezes o problema na coluna aqui, uma perna às vezes é mais curta. A gente vai estar treinando aqui como você orar e a coluna voltar para o lugar, a perna crescer, às vezes o problema na coluna lombar, um braço é mais curto, se nós vamos ver isso, nós vamos ordenar que a coluna vá para o lugar, o braço vai crescer, vai ficar do tamanho do outro, a pessoa vai ser curada, amém? Aí esse ambiente vai sendo gerado, isso vai passando para a vida de vocês, Tá certo? Amém, queridos? Então vamos ficar em pé no nome de Jesus.